Hotel Odor, bom dia, gol 9160. Gol 9160, bom dia, continua a aproximação, quarto pista livre, ajuste no 08. Falando pista livre, 618, gol 9160. O 230, no solo 27, eu liberei a minha taxa aí, Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, no decimal 9. Ligando na Fox 219, igual no 230. Pouso 60, pouso autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 05 nós. Tem reposto, pistola 0, com o nome 60. Controle Salvador, a Nova Embera Fauí, para ingresso no corredor Interlagos. Nova Fauí, 7, corredor Interlagos, reporte rotatório, visual com campo. Reporte na rotatória e visual com campo, Nova Embera Fauí. Ano 60, no solo 30, liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. 21, na Fox, gol 960, boss. Salvador, Sam, 3663, quanto para da 1-0, próximo. Sam, 3663, autorizado a linha de decolagem, 1-0, vento 1-40 graus, 069. Ele fala 1-0, Sam, 3663. 1-1-8-9-9-5, novembro, escala aí. Estou em Salvador, é o Papa Romeo 9 em Brasca Whisky, na proa da rotatória em visual com campo. Solicita um toque remédio na 1-7. Em Papa Romeo 9 em Brasca Whisky, autorizado final 1-7, aguardando autorização para o toque remetido, o ajuste no 0-8. Reporta na final da 1-7, ajuste no 0-8, aguardando liberação 9 em Brasca Whisky. Bom dia, após rolagem da nave da companhia, autorizada a linha e manter, costuma zero. Rolagem da companhia, autorizada a linha e manter na 10, alta 3663, decolar 233, chame o controle Salvador, 119.8, bom voo. 198, bom dia, vamos pra baixo. Sam 3663, a senhora identificação, contato radar, separa o nível de voo 340, após 2000 pés, vem direto Leda, Sam 3663. Após 2000 para de Leda, Sam 3663. Controle. 5,6 milhas de oeste em Salvador, serviço radar em Serraso, mantém o nível de voo no 00. Chame o controle e leve, frequência na 20, decimal 1. 120, decimal 1, controle e leve, passou 39, mantendo a 1. Em novembro, Oscar Whisky, autorizado toque arremetido a pistão no 7, vento 130 graus, 05 nós. Autorizado toque arremetida na 1-7, novembro, Oscar Whisky. São 330 e passe, decolar 236, chame controle Salvador, 119, decima 8, bom voo. 198, Sam 3304, obrigado, bom dia. Bom dia, Sam 3304, passou na 910, na Arboruno. Sam 3304, contato radar, pilotar o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado voar direto elétrico. Após 2000 pés, confirma a posição. direto de Lefa. Autorizado de Lefa, após 2000 pés, na 3304. O meu novembro, acho que é o uísque, tocou RMT 37. Não há tráfego a reportar no momento, confirme a intenção. Circuito padrão no 7 ou não padrão? Circuito padrão pela esquerda. Novembro, acho que é o uísque. Gente, autorizado, curva esquerda, ingresso na perna do vento, pistão no 7. Reporte pronto para gerar base. O ajuste no 0 no 8. Reportará gerando base, ajuste no 0 no 8. Novembro, acho que é o uísque. Novembro, acho que é o uísque, quando pronto, autorizado, gerar base, reporte na final. Reportará na final e gerando base, novembro, acho que é o uísque. Sim, de novo toque arremetido ou ponto final? Mais um toque arremetido. Enche. Chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterno no 23 decimal 8. 2835, 238, na 3663, bom dia. Bom dia. O índice atualizado, toque arremetido a pistão no 7, o vento 140 graus 079. Autorizado, toque arremetido a 9 graus Covid. Romeu November Oscar Whisky, tocou RMC 242, confirma invenção do circuito padrão. Mais um circuito padrão para o pouso final, November Oscar Whisky. Frente autorizado, curva esquerda, ingresso na perna do vento, pistão no 7, reporte girando base final no 7. O ajuste no 0 no 8. Reportará girando base, ajuste no 0 no 8, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky autorizado base, reporte na final. Autorizado base, reportará na final November Oscar Whisky. Romeu November Oscar Whisky, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 140 graus, 06 nós. Pouso autorizado, November Oscar Whisky. Romeu November Oscar Whisky, no solo aos 4 e 7, autorizado backtrack até a bata ao estacionar frequência livre. deixar acionar a frequência livre, um bom dia. Foco Salvador, o gol 2065. Salvador, bom dia, Oceané 6250, informação Romeu. Oceané 6250, Oceane identificação, chegada para mais de uma autorizada, desça via para o nível de voo 050, altímetro na 08. Gente, desce via, Bonete 1 para o 050, 1008, 6250. Salvador, hoje é minha 3 do nono, ponto de espera pronto, boa. China 63, 1-1. Bom dia, autorizado. Alinhe e mantenha o sino 0. Alinhe e mantenha no 0, minha 3 do nono. Ok, o China 63, 1-1 devido ao VR de Salvador, agora em contraste fora. Modifica a saída para Block 1 Alfa. Block 1 Alfa, minha 3 do nono. Correto, Oceane 6319, autorizado, decolagem, pista 10, vento 100 graus, 04 nós. A União de decolagem, 319. iniciando 63 no nono. Prossiga. 69 iniciou a rolagem. Gente, 63 no nono. Chama 3 1 1 decolado ao 56. Chame o controle Salvador em 119 décima 8. E a placa nova vai curvar à direita de imediato. Aqui vem na formação, vai na proa de decolagem. Gente, Chama 250. Isso via chegada para 2000 pés. QNH 1098. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, resposta estabilizada. Seguir a chegada para 2000-1098, livre X-Ray da 1-0-6-2-5-0. O Xané 6311 se mantém o nível de voo 340 solicitado pelo Centro Recife. 340-6311. A 250 apenas por informação, o VOR encontra-se disponível no momento. Gente, 6250. Bom dia, Papa Romeo de Atebuscari, passando aqui na posição, quando ingressar na sua terminal? Uma centena 0220 no transponder. Papa Romeo de Tango Charlie está em contato de radar, agora 65 milhas no norte de Salvador, acione identificação, voe para a posição Coral e mantenha o nível de voo na 00. Aprove, Coral, identificou, mantendo uma centena, o de Tango Charlie. Estimando o Coral ao 1347. Gente. Mobilizado X-Ray da 190, Rocha 6250. Rocha 6250, completa final, chame torre, frequência 18, decimal 95. 95. Rocha 6311, submantenha o nível de voo 340, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 12835, 1231, 6311. 123, decimal 8, secundário. 238, a secundária, 63, 19. Ei, bom dia, Xenia 6250, uma milha, 2, terno, baixado, travado. Xenia 6250, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 05 nós. Livre pouso 90, Xenia 6250. Eco Bravo está em contato radar agora 77 milhas nordeste de Salvador. Voo para a posição coral, mantém o nível de voo 080 e a frequência deste controle. Índia Tango Bravo. 250. Voo 2171, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolar, 10, voo 2171. Salvador, 090 Santos, cliente. Informação Romeu, passa nível 2, passa 0. 094, acione identificação, chegada por meio de uma autorizada. Deixa via para o nível de voo 050, altímetro na 098. Deixa via até o 050. Por isso mesmo, poderia voar aí, tá? Autorizado. Tá, obrigado. Guardião 07, confirme a autonomia e o piloto de comando. Guardião 07, reporte no ponto de espera da Oscar. Após pronta decolagem, Guardião 07. Guardião 07, vento do aeródromo. 120 graus com meia dúzia nós. Autorizado a decolagem, continua nordeste, aguarde os restos de controle. Voo 2171, decolado 12. Modifique o transponder para 5404 e chame o controle no 119.8. Transponder 5404 198 2171, boa semana. Comente. Motor Salvador, boa tarde, eu vou 2171, salvo 1. Voo 2171, acione código 5404, botar o nível de voo 360, via saída salvo 1. Estacionado 5404, São Volume, transição ótima, o gol 3, 2171. Está em contato com o radar agora, passa 2500 pés. 7. Controle Salvador, bom dia, é o Guardião 07. Prossiga 07. Piloto de Salvador, acionado padrão 1717 para a localidade de Catu, estima 18 minutos até o destino. Gente, reporte livrando o TR-07. Comprar livrando, Sérgio. Possível, Salvador coordenado para 2171, por onde motiva? Beleza, 2171. Beleza. Sete confirme a prosseguir pela localidade Auno Meu Pai. Auno Mil, em ascensão para Auno Mil agora, o Guardião 07. Sete. O 2065, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10, o gol 2065. Salvador, azul 4207. Azul 4207, acione identificação. Chegada ponto autorizada dessa via para 4000 pés, QNH 1908. Via 4000 pés, 1908, azul 4207. 19.8. 19.8, tenha um bom dia, boa semana. Monitorando a área no GPS, já passou a gente na área no GPS. Controle Salvador. Bom dia, gol 2065. Passando de 700. Gol 2065, contato radar para o nível de voo 360, via saída São Bruno. E 360, São Bruno, gol 2065. 2065, após 2000 pés, veio Leda. Quando Leda, 2065. Com 2171, no chame Centro Recife, frequência 128.35, alternando 23.8. 2835, a secundária? 123.8. 238, gol 2171. 2094, desça via para 2000 pés, QNH 1008. Autorizado a final do procedimento ILS que se reita pistona 0, reporta estabilizado. Uno 094, copiou o controle. 5.094, passa nível 090. Essa via para 2000 pés, altímetro no 098. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. Desce via 2000 para 1.098, reporta estabilizado ILS X-Ray, dá 1.094. 307, informo que não atraso que você foi conhecido pelo controle a reportar, apenas para confirmar e prosseguir para a localidade a 1 mil pés e o estimado para pouso é a usina 331. Controle de Salvador, bom dia, Azul 2780, nível 190, centro da Tampa. Azul 2780, acione identificação, chegada por média não autorizada, chame quando plano para descida, o altímetro de Salvador na 098. Gente, vamos que vai passar o altitude em mais 50 segundos, autoriza o abomédio. Mantenha ainda o perfil após a Bidu de voo e balé. Gente, 27 pé. Estabilizado, LF100. Bom, 094 completa final, chame torre frequência 18 decimal 95. 295, até volta. Bom, 2065, chame centro Recife frequência 18 decimal 35, alterno 23 decimal 8. 2835, 238, tenha um bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 13286. Informação mundial. A 3286 acionando identificação, chegada para média não autorizada, desça via para o nível de voo 050, que não é down na 098. 04207 dessa via para 2000 pés, QNH 1008, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporta quando estabilizado. Via para 2000 pés, quando estabilizado. Controle Salvador, o 2780, melhor de descida. 2780, desça para o nível de voo 100, QNH 1008. 100,